Vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou vizinhar. Eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Sei que ela me espera na janela, lhe digo que tu és a engomadeira deste coração cangaceiro, deste aboiador que canta fulô pelo sertão brasileiro. Sou rei, que a primeira dama domina. Sou rei, pequenino nos pés de tu nordestina danadinha, a força viva de minhas poesias cruziadas perante tua face na janela. Ai ai, vai teu dodói, que é cafuné. Ai ai, daqueles que só o ser sabe fazer, gostoso, malicioso, sem perguntar o porquê. Não tem resposta, é chamego do bom, sou foda. Pra querer tem que apanhar o sertão nas botas. E depois, arrudio, arrupio, nos laços de mulher rendeira. Pegada brasileira, cangaceira, me bote nas tuas pelejas. Me arreia, segura, puxa e ama. Por isso eu vou e sarto da tua janela pra tua cama. Por isso eu vou e sarto da tua janela pra tua cama. Ô, cangaceira, oxê.